assim, ó. Fiquei sabendo que você anda contando vantagem. Entre um copo e outro você fala que não tem saudade. E que foi você que terminou. Tá de boa e já me superou. Posta foto bebendo, moendo, saindo toda hora. Mas a verdade mesmo você não posta. Que de solteira você só tem a fama. Tá implorando é pra voltar pra minha cama. Ah, se eu abro a minha boca pra falar que quando bebe me liga e chora, Deus me livre, fofoca. A sua casa cai na hora, vai na hora. Ah, se eu abro a minha boca pra falar que quando bebe me liga e chora, Deus me livre, fofoca. A sua casa cai na hora. Eu tenho os prints aqui de prova. E chora, meu gatinho. Ai, Junior Melo, você me mata, meu Deus. Posta foto bebendo, moendo, saindo toda hora. Mas a verdade mesmo cê não posta. Que de solteira cê só tem a fama. Tá implorando é pra voltar pra minha cama. Ah, se eu abro a minha boca pra falar que quando bebe me liga e chora, Deus me livre, fofoca. A sua casa cai na hora, cai na hora. Ah, se eu abro a minha boca pra falar que quando bebe me liga e chora, Deus me livre, fofoca. A sua casa cai na hora. Eu tenho os prints aqui de prova. Tá tudo aqui, Ícaro. Tá tudo sol? Tudo sol. Eu tenho os prints aqui de prova. Valeu! Valeu!